em Deus. Ele é justo. Ei, irmão, nunca se esqueça. De pé, guerreiro, mantenha a cabeça erguida. Onde for, seja lá como for, tenha fé, porque até no deserto nasce flor. Se lembra da gente, pastor, faz uma oração, que a batalha é diária, a vida é missão. Respeito quem crê, sem problema segue a fé. Desculpa aí, o torre é grande, mas tamo de pé. Às vezes bate um vazio, insegurança, que nem um vira-lata, perdido na andança. Quem vem lá, quem é quem, quem será? Da minha ferramenta, que eu sei como lidar. Os curiosos vê nós na festa, mas não vê nada. Quem tem quê, mas da nossa vida só pega uma migalha. Confiança é faca de dois gumes. Te abraça, te beija, depois te ilude. Duvidar jamais, foco na meta. Se tentar me derrubar, eu levanto e atropelo. Os caras falam alto, pagando de chefão, mas na hora que treme na base, tudo ilusão. Foi em casa de missão, queriam me pegar. Camisa larga, pose firme, mas Deus tá lá. Tocaram a campainha pra armar um pote. Dois armados, pronto pro desastre. Queriam me pegar, mas não tinham provar. História mal contada, tudo armação de prova. Falaram que peguei mulher errada, mas nem vi. Mentira suja, enredo podre, história ruim. Caíram, eu nunca fui, ando certo. Jogo limpo, sem maldade, minha vida é um livro aberto. Imagina se eu tava em casa com meu filho no sofá. Sem defesa, desarmado, sem nem poder falar. Destino é traiçoeiro, mas cê vê. A vida é assim, parceiro, tem que saber viver. Mas na rua, a história é outra. Até os falsos tem quem cubra, quem paga de bravo. Se esconde na sombra, a inveja é real. Metade quer te derrubar, a vaidade é o veneno que faz tudo desandar. Mas se tiver que agir, tamo pronto. Se for treta, tamo junto. Se for paz, eu quero em dobro. Verme é verme, rasteja no chão. E quando tenta crescer, cai na contramão. Fala uma, fala duas, se dez, passa até três. Mas na quarta, cheque mate, game over de vez. Sou guerreiro do rap, sempre nativa. Cada verso é um soco, cada rima é explosiva. Vida sem trégua, não sirvo pra ser vítima. Justiça e liberdade, essa é a briga legítima. Meu som é o hino dos loucos e sonhadores. Leva esperança por onde vou sem temores. Pros aliados eu ofereço minha verdade. Talvez confusa, mas sem falsidade. Meu viração, final de semana na pista. O que tiver que ser, será. Tamo aí pra vida, liga eu, liga nós. Onde precisar, no topo ou no fim, tamo pronto pra lutar. A gente cria.